aceitei a Jesus. O velho mundo deixei, descobri a vida eterna no Senhor. A vaidade terminou quando Cristo em mim entrou. Eu agora sou liberto por amor. O amor só em Jesus, Ele é glória, Ele é luz. Seu amor me revelou ali na cruz. Quando tudo bem comigo está, quando tenho forças para orar, agradeço a Deus, começo a cantar. Quando lutas vêm me assolar, quando trevas vêm me assombrar, clamo ao leão da tribo de Judá. Quando olho para o céu, vejo estrelas a brilhar, posso crer que maior brilho em mim terá. Esse brilho é pura luz, reluzida por Jesus. Na cidade santa eu vou habitar. Aleluia, cantarei quando abraçar o meu rei. Que alegria lá